Total 9895, farm tráfego 2 horas a 11 milhas, um Fox 100, cruzando nível 070 para 2 mil pés, como sudoeste. Tenho tráfego, total, ciência. Yabata, decolagem da 97, confira, é Irecê, 180. Cópia. Aprovado, Salvador Irecê, 180, decolando da 17, com curva pela esquerda. O perfil da subida Momo, após Momo, Irecê, 50, Planiank, estou confirmando Planiank. 5067 transponder, controle opera 120.8. OB. Chame agora a torre em 18.95 para acionamento de táxi de decolagem, ajustado 9094. Terra Lima, só um minuto, setor tem tráfego. Táxi 45 a bordo, 3h30 de autonomia, alterna Aracaju. 3h30, Aracaju, podia sair aqui o POB, o trip? 45. 45, copiado. Táxi aprovado, em frente, Índia, até o ponto de espera da 1-0, controlar com a torre, 1-8-9-5, ajustado 1014. 14, ponto de espera 1-8-9-5, obrigado. Terra Lima, confirma o parte de conta, pista que pretende utilizar. Uma centena para fechar 9M Foxão? Serra Lima está aprovado, uma centena para Nianque, decolando ao 97, direita, após um perfil da subida Coral, acionado o código 5072, controle opere 120.8. Bate o 5, chama o controle profissional. Gente, chame a torre agora, em 1895, para acionamento. 1014, ajuste, PLB 02. Gente, chame a torre, bom voo. Serra Lima, bom dia. Sione, reportáxi. Bom dia, TP 5384, próximo ponto de espera da 10 pronto. Trip a linha e mantém na 0. A linha mantém na 0, seu trip 5384. E 5514, autorizada a decolagem, 9-0. O vento em Salvador, 230 graus, 5-9. 5384, livre decolagem, obrigado. Acionamento 225, completo sinal, chame a torre 1895. 1285, chame 625. Torre Salvador, eu chamei 6225, está estabilizado na final. 25, avistado, continue aguardando pista livre, pista molhada, I-14, ajuste. Gente, aguardando pista livre, pista molhada, 625, I-14. Total 9895, chame Centro Recife, 12545. Erro 2545 na 2895, obrigado, bom dia. bom dia. Salvador, TAM 379, informação Kilo. 379, só um minuto para Guarulhos, já aprovado 320. Subida da Air inicialmente. Na minha escuta, guardando cópia. Guardando cópia. Autorizado no 0240 graus, 5 nós. Autorizado, 6225. Felipe, aos 45, controle, 208, bom voo. Controle, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Tripe 5384, na Pucajama. Bom dia, Tripe 5384, contato radar, Vaparuni 190, vou direto Puca. Direto Puca, o Tripe 5384. Bom dia, Azul 4299, voe direto Duna, desça para o nível 050. A Lima autorizado a iniciar o táxi, ingressar na 17, reporte alinhado. Para 35, aos 47, direita 219. Direita 219, é o Ocean EMEA 225, está na taxi Alpha. A 225 Janer, bem-vindo, táxi de Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, no Janer 625. Ah, o Fernando está trabalhando, está em Valença hoje. Ok, um abraço. É Gouveia, um abraço. Thiago aqui. Aqui, Thiago, não apareceu para fazer voo? Eu tentei naquele dia, mas estava sem carro, amanheceu chovendo, não deu para vir não. Abraço. 320 para Guarulhos, São Paulo. Dael Leda Bridge, decola 10. Apazulu 10 até Bridge, Apazulu no 6 PHZ, DCT 13, Poços, Guarulhos. 5104, 208. Tá correto, só complementando, primeira, após decolagem, primeira curva é a direita. É, conforme o perfil da Dael. Relativo. No meia dúzia o portão, já me contornando para o Xará. Tá valendo. Tá 3663, essa identificação. Autorizada a CNH da BOM, se desça para 4 mil pés, CNH 104. 4 mil pés, 5-9. Bravo, Vitor Tango, após a decolagem do King, é autorizado, a linha é manter. Então, como é o nome da, do seu equipamento? Gente, mas tem um nome específico ou faz esse mesmo? Chayenne 1, obrigado. Trip 5514, chame Centro Recife, 12545. 12545, Centro Recife, bom dia. Bom dia. Pra do solo. 51, controle, 208, bom voo. 208, pode. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, contato radar, suba para o nível 100, direto Coral. Direto Coral, sobe ao 100, Serra Lima. Ah, o 59. Salvador, azul, 4234, para pushback, acionamento. Chamou o azul, chamou o push. 4234 para push. No ponto 8, autorizado, chama o táxi, 4234. Autorizado, push, chama para o táxi, 4234. É, quem chamou só informou, tá muito ruim a transmissão, não entendi nada. 4299, desce para 2000 pés, QNH 1014, autorizado sinal ILS, porta estabilizada. Para 2000, ajustado 1014, autorizado ILS, chama estabilizado, azul 4299. Salvador, Papa Romeu, Bravo, Vitor Tango, decolou da 17 com saída Momo. Papa Romeu, Bravo, Vitor Tango, bom dia, contato radar, botaram nível 180 no perfil da saída Momo. 180, saída Momo, Bravo, Vitor Tango. O TAN 3179 mantém a posição aguardando, estou com o tráfego da azul a retaguarda. Está observando, 3179. Eagle no 922, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. Autorizado. Bravo, Vitor Tango, confirme para o ideal para o destino. Papá Romeu, Bravo, Vitor Tango, controle. O controle aqui do Serra Lima, poderia para o destino, é proa 241. Autorizado aqui do Serra Lima. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, na escuta do controle. Afirmativo, na escuta, Bravo Vitor Tango. Informe para o ideal para o destino. 318, o ideal do destino, Bravo Vitor Tango. Teste autorizado direto destino, Bravo Vitor Tango, quando possível, se mata para pouso. Afirmativo, quando possível, informará o se mata para pouso, Bravo Vitor Tango. Trip 5384, está no centro Recife, 12545. Azul 428, para o táxi, táxi até a ponte de espera via Índia, lá com a torre 1895, 1014 ajuste. Desça para 2000 pés, QNH 014, devido às restrições de altitude, autorizado sinal ILS, suporte estabilizado. Ok, 2000 pés, devido às restrições de altitude, aportará estabilizado no ILS, na 3663. Se autorizado, pode voar junto. Autorizado, tá 3663. E autorizado, prodido, né? Ok, da Forte Perão Mato, ok. Tá. Reporte pronto para o táxi 379. Negativo, vai descer o táxi. Tá pronto para o táxi. Tá pronto para o pushback. 99, complexo final, chame torre 1895. 1895, a torre 1499. Estamos tomando o TAN 3304. Última missão é aquilo. TAN 3304, bom dia, autorizada a chegada bom, se desça para 4000 pés, QNH 014. 4000 com 014. Tá bom, 3304. Solicita autorização para reboque até a ponte número 11. Está autorizado a iniciar o... pushback da aeronave e reporte para ingressar no pátio principal. Ok, cliente, uma observação, nós estamos com um apoio inoperante, vamos para efetuar o reboque sem colisão, sem luz de posição, ok? Desculpa, não entendi, poderia repetir novamente? Estamos com o gerador inoperante, então vai ser necessário reboque sem a anticolisão e sem a luz de posição, vão estar ambas desligadas. Cliente, teste aqui o Serra Lima, plano modificado de 1000, vista para a altitude de tráfego, reporte cruzando 2500 pés. QNH 1094. Sim, nosso estimado de pouso é 1095. Sim. Salvador, bom dia. Azul 4234, ponto de espera, 10 para você. 4234, após o pouso do tráfego da sua companhia na curta, ali mantém. Após a passagem da aeronave, companhia minha, mantém azul 4234. Gol 922, desce para 2000 pés, que negou no 014, autorizado o sinal LS, reporte estabilizado. 2000 pés, sinal é estabilizado, 922. Direita 1219. Direita 1219, azul 4299. Obrigado, bom dia. Dia. Salvador, muito bom dia, azul 4299, está ali para a 4299, do cliente, táxi Alfa e reporte essa Juliette. Via Alfa até antes da Juliette, azul 4299. Para o táxi do TAC 3179 com 224, 124, 4 horas, Galeão. 79 aprovado via Índia até o ponto de espera 10, com ponto de espera com a torre 1895, ajuste 1094, bom voo. 1094, Índia, 10, 1295, TAC 3. 179, agradeço. Teixeira de Freitas, está na parte 5 ou no parte 4? Gente, é, revisão? Cópia, do November. Autorizado, Teixeira de Freitas, 085 da colanda 197, curva direita, inicialmente corredor axé, a restrita a 1000 pés, aguarda a liberação para a extensão do controle. 5101 no transponder, controle em 20.8. 118, decimal 95. 1895 da 3663. Controle Salvador, bom dia. Azul 4234. Bom dia, Azul 4234, contato radar, Subaparo nível 370, veio direto Cuca. Sim, copiado, chame a torre 1895 para assinar o ataque de decolagem, 1014, no ajuste, bom voo. Salote da Juliette, Azul 4299. Tribe 5217, fly direct to Bonf, Bonf arrival, report to right foot man. Direct to Bonf, Bonf arrival, I'll report to right foot man. 3663, livre pouso, fecha no zero. Zulu November, acione report taxi. Eco Zulu November, acione report taxi. Taxi, ingresso 17, reporte alinhado e pronto, Eco Zulu November. Papá Romeu Bravo, Vitor Tango, chame Centro Recife, 12545. 12545, Bravo de Banho. Salvador, bom dia, boa noite, Bruno 605, Bruno 605. Bruno 605, bom dia, autorizada chegada Bonte, vista para o nível 050. 050, chegada a bom, Bruno 605. Centro Recife, bom dia, Papa Rodel, Bravo Vitor Tango, transfere. Bravo Vitor Tango, ainda na escuta do controle. O tráfego no reboque. Pode ingressar seguindo o azul, a retaguarda, reporte finalizado no portão 11. Reportará o seu lugar. Está no travesso do portão 6, aguardando o azul 4299. Entende. Sete nove, não zero pronto. Sete nove, ali mantém. Ali mantém. Charlie, mantém frequência livre. Tá. Ao 08, direito 219. 219, 3663. Para 2000 pés, autorizado sinal ILS, porta estabilizada. Gente, vai reportar, 3604. 3179, autorizada a decolagem, 260 graus, 62. Decolagem, não, 3179. Solta 2. Alfa Juliette com 02, 3663, obrigado. Imediato, novembro? Imediato. Autorizado iniciar, 230 graus com 3. Obrigado, voo 9-2-2. Gondo 9-2-2, complete sinal, Sami Torre, 1-1-8-9-5. 3-9-5, Gondo 9-2-2. Zona 79, decolado de Salvador, Bahia, ao Zona 0, controle 208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Outra 319. Sobre voo na 922, embaixo travado, sinal. 922, ciente, informa o tráfego, decolando a 17, vai curvar à direita e manter 1000 pés no litoral sul. Na 3179, bom dia, contato radar, suba para o nível 320, direto Lida. 320, direto a posição. Lida. Salvador, bom dia, Oceana 312, sente na linha, Oceana para 150. Oceana 6302, bom dia, autorizado a chegada a mar e desça para o nível 050. 050, solicita para o WhatsApp. Cidade de Tata, Canaria 312. Tata, Canaria 312, né? Salvador, Eco Zulu Novembro, de coluna, sua escuta. Eco Zulu Novembro, bom dia, mantém-se condições visuais, QNH 104, informe para o ideal para o destino. 219, senhora, Eco Zulu Novembro. Confirme 219? Afirmo, Novembro. Sim, está autorizado direto destino, Eco Zulu Novembro. Autoriza a sessão 085 também, cara? Tá vendo? Afirmo. Grato. Livre a sessão, vá direto de Chico, é para Azul 4234, chama Centro Recife, 12545. Centro Recife, 12545, Azul 4234. Solo 922, Solo 13, direita, Solo 29, bom dia. 29, Alvin Branco, bom dia. Posicionamento 312, redução para 2409, número 4 na aproximação. 2409, bom dia. Gol no 605, desça para 2000 pés, QNH 104, autorizado sinal LS, a porta estabilizada. 2000 pés, no sinal 04, autorizado LS, gol no 605. Trip 7217, fly direct pelo. Direct pelo, fly 217. Solo gol 922, visual, pista pela gol, suspeito. Bem-vindo, Alfa, Juliette, Portão 612. Alfa, Juliette, para o 612, 922. Carolina, Salles Tango Charles, finalizando o reboque na ponte de 11. Bem, grato, bom dia. Chame Torre, 1895. 2 Salvador, 3304, estabilizado. Uma milha pro esterno. Todos lá, o senhor reporta a vista no campo. Vai reportar, vai reportar. Estou 3304. 3304 foi autorizado no zero, pista molhada, 230 graus, 612, 614. Ciente livre, pôs na 10, 3304. Five 217, send to 2000 feet, clear the next final report status. Understood, descend to 2000 feet, 1014 again after that, please. NH 014, correction, 1014. 1014, descend to 2000 feet, maintain yellow heading. São 3179, chame Centro Recife, 13325 e alterne 1288. 325-1288, Centro 3179. Obrigado, bom dia. Bom dia. Direito 304, 18, direito 219. Direito 219, Centro 3. Desça para 3 mil pés, que nega 1-0 no 4, redução para 2, 1-0 mais. Mil pés, 0 no 4, 2, 1-0 lá, é 3, 1-2. Bem-vindo, táxi Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette pro 4, tá certo. Estabilizado ILS, pista 10, voo no 605. Voo no 605, completo sinal, chame torre 1-1895. 1-1-8, 1-1-9-5, 605, voa. Operador, bom dia, Gol 605, estabilizado DLS X-Ray. 5, bom dia, tráfego avistado, ajuste 1014, pista molhada. Já está visual com campo? Ainda negativo. Gente, é forte visual. Gente. Confirme 1150. Sim. 5 fuso autorizado no 0, 240 graus, 59. Livre pouso no 0, agora 605. Sim. Você na MA3, 1-2, desce para 2.000 pés, livre LS, porta estabilizada. 2.000, livre LS, porta estabilizada, na 3.9. Colada 3P527. 3P527, complete final, contact tower, 118.95. 118.95, falando. Nossa, boa dança, Juliette, 605. Other tower, moving to morning, 3P527. 17, good morning. Altimeter 1015, no Isuet. Call me back with runway insight. Ceiling is about 1,500 feet. Oh, you got 3P527. Mike, na escuta, prossiga. November Juliet Fox. Confirme a radial ideia e quantas milhas de Salvador? November Juliet Fox. Five two one seven. Flight Lander runway 10 230 degrees 06 knots. Flight Lander. Um minuto. Aguarde a autorização. Alfa Charlie Mike. Confirme o pátio, pátio. É, só um minuto. Tráfego Salvador. Bom dia, Oxenê 6225, pra Cinta Lima. Cinta Brasil já aprovado 320. É, inicialmente prefiro a subida Momo, aguardando o 6225. Inicialmente saída Momo, aguardando o Oxenê 6225. Juliette, chegou no 605. 605, ingresso a Juliette, até através do portão meia dúzia e aguardando o avistamento aí da... do follow-me da Infero, que vai balizar a aeronave até o portão 10. Tem autorizado Juliette e vai manter posição através do meia dúzia, aguardando o follow-me pro 10. 314. Oxenê 6312, duas milhas, uma milha de Steno estabilizado. 6312, continue, aguardando pista livre, ajuste no 0 na 5. Segue aguardando pista livre, 6312. Desça para o nível 050. Marque para o 050, só o 533, esquerda para o 040, aproximadamente. Exatamente. Senta após vivo e tape, gol 9286. Solo Salvador, 3527. 30 graus, minha dúvida. Confirme 2309. 240 graus, minha dúvida. Sente livre pouso, 631. Juliette. Alfa, da Juliette, reportará o PP. Só para 4000 pés, QNH 095. Confirme. É, o voo 9226, é, só me confirma na descida autorizado 050. Afirmo, 050. Confirme. Pode voar para o Arizona, o 3259. Autorizado, está 3259. Né, 6225. Pronto, cópia. Pronto, cópia, 6225. Brasília, 320. rota conforme, NIT, Sapuí, Opero Isque 10, conforme plano, decola no zero, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Momo, transição NITSA, 5123 transponder, controle 20.8. 3-1-2, solo aos 30, direito 219. Direito 219, é. Xanem 625, copiou? É, poderia repetir, por favor? Brasília, 320, rota conforme plano, NITSA, Puído, Operisk 10, decola no zero, primeira curva à esquerda, no perfil da subida MOM, transição NITSA, 5123 transponder, controle 120.8. Autorizado Brasília, nível 320, NITSA, Puído, Operisk 10. Após a decolagem, curva esquerda, a saída é a Momo e depois NITSA. Transponde 5133 e o controle 20.8. No Xanem 6225. É, o transponde é 5123, chame quando pronto, 01, puxa acionar. 5123, vai chamar quando pronto, 6225. Primeiro, ingressa Juliette, esquerda, passa 3. Juliette, passa 3, o 3B. Xanem 312, Lima, ciente. Qual foi o tipo de equipamento se a aeronave e tripulação são homologadas e habilitadas os instrumentos? Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 5, metro 11. Serra Lima, acione código 0127. 0127, subo 090. Aguarde o contato radar. Autorizado a chegada, Mário. Zulu November, acione código 5127. Solo Salvador, eu vou 1929, selecionação novembro, a autorização para o número 1. 1923, só um minuto, subida da El. Subida da El, subida da El. Oi, Cris. Zulu November, mantenha-se em condições visuais 085, chame o controle ILESA, frequência 120 decimal 1. Lima, contato radar, afastado agora 58 milhas do oeste de Salvador, subiu 090, mais chegada mais. Para 0-80, vou 9286. Gente, desça até o 060-9286. Vai necessitar desse desvio por mais quantas milhas? Mais 20 milhas. Nesta mesma proa, na proa 060? Essa atualizada presente foi de zona agora. Gente, agora 3859, efetuando desvios? Tá bom, Duna. Autorizado 3259. Controle pop, mais filete ao meu. Prossiga. Muito bom dia, o mais filete ao meu de Serra Índia com Índia para Serra Índia, Eco Índia. O meu 44 tá com 2 no PLB. Locado 0195 no transponder. Decolado agora do LQ, segue via rotatória para sobrevoo na região de Poção. Tem interferência com as suas aproximações. Recente na minha escuta permanente, Mike Juliette Almeida, se informe iniciando o sobrevoo. Pode iniciar o sobrevoo, grava também na sua permanente. O 9902 deverá manter essa proa para o sequenciamento. O limite será a magnética 120 de Simbra. Gol 9286 copiou? Ah, negativo. Deverá manter este rumo, tendo como limite a 120 de Simbra para o sequenciamento. Aguarde um vetor para interceptar o localizador. 120 de Simbra, CN, mantendo o rumo. 9286. Nove, dois, três, cópia. Vai atingir 060, gol 9286. Gente, desça até 3000 pés. 3000 pés ajustado 1015. 9286. 3000 pés, 1015. Foge, lei da voa bridge 5124, transponders, controle 120.8. Lado conforme, Israel, lenda bridge 5124, 3128, fica aprovado aqui, 0 para o voo 9925. Meia dúzia, portão, só complementando a autorização, curva, primeira curva à direita, após a decolagem. Curva à direita, obrigado. Meia, curva à direita pro 080, permanece o limite. Direita 080, já passou da 120 de Simbra, o gol 9286. Gente, então vai ter como novo limite a 1060. 1060. Salvador, passaria do 2023. O que chamou primeiro, a nave chamou antes, confirme? Azul 4-2, 9-9. Estou ciente da pina, é só um minuto, 340, seguida da EL. Guardando na minha escuta. Parada, aguardando 4-2-9. Passaria 2-2-2-3, conquista, 180 aprovado, perfil da arma inicialmente na minha escuta, aguardando. 180, arma, aguardando 2-2-2-3. Vamos até ali mais na escuta. Vou pedir para o senhor aguardar mais um pouco. Estou com um problema no seu plano em relação com o C3S e assim que eu tiver autorização, mais uns 4 a 5 minutos já retorno, ok? Descida. Camarada, ali, ó. Mike, Juliette, Romeu. Prossiga, Romeu. Chame a torre Salvador em 118.95. 118.95, torre, grato, Romeu. Muito bom dia, papapá, Mike, Juliette, Romeu. Mike, Juliette, Romeu, mantendo a escuta da torre, Juliette, Romeu. Mantendo a sua, Romeu. Boa, diferente da instruída. Bom, 622501 aprovado, sem táxi. Oi. Azul 4299, autorizado Campinas, 340, rota conforme plano, bridge, epizulou no meia, bravo até Zulu, decola no zero, primeira curva à direita. No perfil da EL, Leida Post, Leida voa bridge, ao intercepta a aerovia, é conforme. 51303, ponta, controle opera 120.8.